O Príncipe e o Mendigo. Para Andrea Cavalcante, a vida tomou um rumo muito bom. Passou a tarde tratando de negócios no banco do Barão Danglars, agora seu amigo. Seus negócios envolviam milhões de francos. Nada mal para um medíocre ladrão que quase não conseguia sobreviver dos golpes que aplicava. Quando saiu do suntuoso prédio e ia entrar na carruagem, alguém segurou seu braço. Era um homem coberto de farrapos que falou com voz segura e ameaçadora. Desejo falar-lhe, meu jovem. Caderousse! Exclamou o outro, quase num grito. Isso mesmo, amigo Benedetto, o pobre e infeliz Caderousse. Vejo que se saiu muito bem depois que o misterioso Simbá o Marujo nos livrou da prisão. Contudo, nossos destinos foram bem diferentes. Você partiu para Roma e a fortuna, enquanto eu fiquei em Paris, miserável, sem dinheiro nem pão. Quando o vi de longe nesta bela carruagem, resolvi felicitá-lo por tamanha sorte e aproveitar para pedir-lhe uma ajuda. Afinal, não se esquecem os velhos amigos e companheiros de profissão, não é? Cavalcante meteu a mão na cintura e sacou de uma pistola. Caderousse estava com uma afiada faca na mão e disse: Calma, camarada, tenho mais habilidade com as armas do que você. O outro resolveu negociar. Está bem, o que quer de mim, afinal? Caderousse entrou na carruagem e sentou-se, dizendo: Vamos andar um pouco. Você me contará como ficou rico e eu o quanto ainda sou miserável. Pouco sei de tudo isso. Depois que o tal Simbá pegou aquela grande quantia para nos ajudar a fugir da prisão, fui levado até um religioso que, por sua vez, me mandou para Paris ao encontro do Conde de Monte Cristo. Disseram-me como devia me comportar e, com o título de Príncipe Andrea Cavalcante, estou obedecendo ao que me ordena o conde. Se não fizer tudo o que ele quer, voltarei para a prisão, o que está fora de meus planos. Quem me fornece o dinheiro é um tal de Lord Wilmore, um banqueiro inglês que parece também obedecer ao conde. Isso é tudo o que sei. Isso é o que quer me contar, meu jovem. Há muitas folhas faltando nesse romance. Bertucci, o secretário do conde, não é o seu pai? Não, ele me achou na rua ainda bebê e entregou-me para sua cunhada, que cuidou de mim até morrer. Quando ela morreu, dei-o fora. Isso pouco importa. Hoje você é um príncipe muito rico, e se existe solidariedade entre os ladrões, sou credor de parte dessa fortuna. É claro que não farei nada para desmascará-lo, se for bem pago. Você continua o patife de sempre, amigo Caderousse. Mas se engana quanto à minha fortuna. Ando bem vestido e com esta bela carruagem, mas dinheiro mesmo só recebo alguns francos para as despesas. Entretanto, parece que o conde tem grandes planos para mim. Talvez no futuro o dinheiro farto apareça. Está bem. Por enquanto, vou me contentar com 200 francos por semana. Depois veremos, disse Caderousse, dando o caso por encerrado. Irei buscar o dinheiro toda semana na porta da mansão de Monte Cristo. O desta semana, pague-me já, pois preciso ir. Sem outra saída, Andréa pagou. Caderousse guardou o dinheiro no bolso e sumiu nas sombras dos becos escuros e sujos de Paris. O velhaco Benedetto ficou planejando uma forma de se livrar daquele incômodo. Logo agora que estava tão próximo da fortuna, não seria um mendigo como Caderousse que haveria de atrapalhar os seus planos.